está acontecendo, eu estou tentando resolver. Eu não consegui ainda olhar o módulo 3 com cuidado. Enviei a minha proposta para, mas eu acredito que não esteja bem. Foi uma coisa muito simples. Aí eu espero que quando eu volte, tem sido muito complicado que tudo no Brasil tem sido muito complicado. Eu tive que vir antes do tempo para cá, como a senhora sabe, porque meu pai ficou muito doente. Falsificaram meus documentos. Tá uma grande confusão aqui. Os telefones não param de tocar porque é um monte de coisa para resolver. Enfim, eu estou um pouco perturbada com tudo que está havendo. Pronto. Oh, Loiana, não precisa de falar mais, uma vez que eu já conversei consigo, já sei algumas das peripécias que não são nada agradáveis que têm passado, mas quando regressar para Londres, para Inglaterra, depois combinamos um chat no Skype e eu então poderei dar uma ajuda. E ajudá-la a resolver os problemas que tem tido com os módulos, está bem? Para já resolve os seus problemas da documentação e já deve ter muita dor de cabeça. Quando regressar e estiver com acesso à internet bom, conversamos, está bem? E nessa altura fazemos o ponto da situação e vemos o que é que podemos fazer, está bem, Leiana? Não se preocupe, diga. Sobre o trabalho que a gente submeteu aqui, Sim, a estrutura. a estrutura do esboço. Eu já estive a ver e eu já deixei um comentário. Digamos que aquilo que a Loiana apresentou está bem, na medida em que o que eu via era apenas um esboço de um projeto. E, no fundo, a sua ideia ainda não sabe muito bem o que quer, mas não há problema nenhum. O que eu pretendia era pôr-vos já a pensar no assunto. Porque no módulo 4 vou-vos pedir para ou melhorarem o esboço e apresentarem já o anteprojeto, ou podem eliminar este esboço e apresentar algo completamente diferente, ou deixar estar como está. Aliás, há alguns, por exemplo, da Marta, faço já a dizer, e o da Soraya, também estão já, penso que, quase definitivos, porque são projetos tão bons, o Nuno também, por isso não se preocupem quanto ao esboço, fizeram aquilo que era esperado que fizessem, e no módulo 4 poderão aperfeiçoar, por isso não se preocupe, está bem, Loiana? Agora vá descansando e resolvendo os seus problemas, que são um pouco mais graves do que propriamente as tarefas. A seu tempo resolveremos esta questão do atraso das tarefas, está bem? Tá bom. Sosseguei, Loiana. Está Desculpe. mais sossegada? Tô Sim? mais. Tô um pouco mais. Eu tô um pouco nervosa com as coisas de Claro, hoje, com as condições. Claro, mas quanto ao imagino. curso, eu fico mais tranquila, assim. Muito bem, pronto. Já sabe que já me disse que vinha no dia 19, portanto, este módulo vai até o dia 16, portanto, ainda temos mais uma semana de módulo 3. Só depois é que apresentarei o módulo 4. Que tem apenas uma tarefa. No módulo 5 e 6 não há tarefas, é apenas para resolverem as tarefas em falta e melhorar e, pronto, e aperfeiçoar as tarefas de apresentar e pensarem no portfólio. Pronto, será depois, mas falaremos mais para a frente. Muito bem, Leiana. Então, deixe-se estar desse lado e vou dar a palavra à Ana Chaves. Ana. Boa noite, Boa professora. noite. Portanto, eu tenho uma dúvida em relação, portanto, ao chamado esboço de projeto final. Sim. Quais são os elementos mais importantes, se é que se pode perguntar, que devem constar nesses esboços? Bom, eu apresentei lá um modelo, portanto, de colocar a designação do esboço. Se já tiveram, por exemplo, a Loiana ainda não sabe que nome lhe dá. Eu, por exemplo, achei muito giro o nome da Soraya, português de bolso. Achei muito engraçado este título, mas não é obrigatório, digamos. Se já tiverem um título, tudo bem, mas se não tiverem, ainda têm tempo para pensar nela e para o escolher. Depois, neste esboço, o que eu queria era que vocês pensassem, depois de terem descoberto tantas ferramentas, como é que as poderiam usar na sala de aula para pronto, lecionar uma unidade ou um conteúdo. Portanto, vocês é que decidem aquilo que gostariam de fazer. Nada muito, muito exigente, nada de muito complexo, porque de facto o esboço da Soraya e da Marta já estão trabalhos quase completos, e está muito bem, mas também não era isso que eu pedia, mas pronto, com certeza que dedicaram-se e já têm o trabalho muito, muito bem pensado. Mas a Ana está ainda a tempo de pensar e de submeter na plataforma, a sua ideia de integração de algumas ferramentas, na sala de aula. Porque ainda vão aprender, os mapas conceptuais e, se calhar, quando chegarem lá, vão gostar também de fazer algo com mapas conceptuais que ainda só vão aprender no módulo 4. Por isso é que só no módulo 4, que é quando terminam as tarefas e, portanto, a exploração das ferramentas, é que eu peço para vocês já repensarem e reavaliarem e reformularem o esboço e apresentarem algo mais consistente. Está bem, Ana? Sim, Esclarecida? muito bem esclarecida. Muito bem, por isso não tenha problema, não se Se eu preocupe. tiver Pronto. dúvidas, portanto, eu posso sempre entrar em contacto com a Adelina via Claro, com certeza. Sim, eu estou à noite, e... essencialmente à noite no Skype, Ah. e eu tenho conversado com outros colegas e, Sim. portanto, podemos estar sempre em contacto. Não, pronto, temos estas sessões, mas depois, durante a semana, podemos sempre nos encontrar. Quando tiverem alguma dificuldade, mais vale pedirem-me a minha colaboração, porque nós podemos partilhar, eu posso partilhar o meu ecrã convosco e é fácil vocês verem como é que eu passo ou eu ver qual é a vossa dificuldade, em que é que está o mais encravado e resolver rapidamente essas dificuldades, está bem? Muito bem. Pronto, não sei se quer acrescentar algo mais. Sei que a Helena, oh Helena, não precisa de ligar o vídeo, está a nos ouvir? Eu estou a ouvir Helena? tudo. Muito Estou a bem. ouvir. Pronto. Então vou dar a palavra à Helena, já que. Pronto, a Ana já não. Já disse Para tudo, já, Ana, não tem que começar. tenho que começar esse esboço urgente, portanto, de forma, digamos, mais apressada. E se houver dúvidas, entro logo imediato com Muito bem. Ok, Ana, Lina. muito bem. Obrigada. Muito bem. Pronto. Helena, então, diga-nos coisas. Sim, boa noite. Eu acho que devo ser a pessoa mais atrasada nas tarefas neste momento. Mas Não é. Nesta sessão ainda não vamos eleger o campeão ou campeã do atraso. Esteja descansada. Só vamos fazer eu isso lá para fevereiro, ok? Lá para. ontem à noite fui a conseguir à plataforma outra vez. Ontem à noite, para mim, já foi quarta-feira, agora já estou na quinta. Isso. Mas A Helena está em Dili, não está? Helena, onde está? Oh, e estou a, em Dili, estou sim, olha, e a em Timor-Leste. Cristina? Está em Timor. E a Cristina? A Cristina também. A Cristina não, Aquela disse-me que não. que ela queria desistir. Não a deixe desistir. Eu já lhe disse que. Já lhe disse. Ela mete uma ideia na cabeça. Ela já desistiu mesmo, diz que não tem tempo. E eu também estou aqui muito aflita com essa questão do tempo, porque temos aqui umas tarefas muito grandes. Eu este ano estou com a coordenação do PLNM na escola e nós ainda estamos a reestruturar o ensino de PLNM aqui nesta escola. E então eu nas férias do Natal tive aí uns 320 inquéritos para analisar, para fazer a caracterização do perfil sociolinguístico dos alunos. E foi só um teste, e agora tivemos de refazer algumas questões dos inquéritos e vamos aplicar à escola toda, que são 200 alunos. E pronto, e é tudo para ontem. Há uma certa urgência em fazer esse trabalho. E apresentar um documento ao Ministério da Educação para nos deixarem fazer algumas reestruturações aqui. E eu vou ser eu a redigir esse documento, de maneira que, claro, parte das férias do Natal eu fiquei aqui para fazer essa tarefa. E fiquei sozinha, entretanto, os colegas foram de férias. Fiquei sozinha a analisar os 300 e tal inquéritos. E, de maneira que só consegui realizar aí para o curso algumas tarefas, não consegui ver tudo. Ontem estive a dar uma espreitadela num e-portfólio que está aí na plataforma para pensar bem mais ou menos na estrutura do projeto, que ainda é uma das tarefas do módulo 2. Tenho que fazer, eu só consegui ainda fazer uma e mesmo assim acho que ficou muito mal, aquela da nuvem de palavras. Não, E não ficou, consegui. o objetivo é que vocês contactem com as ferramentas. Não é preciso ser uma obra-prima. O objetivo aqui é explorar, não é criarem, pronto, se for possível criar um produto bom, tudo bem, mas se não for possível, o meu objetivo é que vocês conheçam e que tenham e que utilizem, não é? E que saibam o que podem fazer com as ferramentas, mas não estou à espera de obras de arte. Isto aqui é uma oficina, é um processo de aprendizagem, por isso, não é? E nem o projeto final tem que ser algo complexo e algo já definitivo, não é? Para mim, o mais importante é a ideia, que vocês tenham uma ideia de concretizar algum produto com o que aprenderam na oficina. Eu no site tenho a impressão que aqui não, as condições técnicas aqui da internet não dão muito bem para carregar vídeos, por isso eu no site que fizer e no projeto não vou colocar vídeos, acho que não vou conseguir. Claro, Entretanto, eu tenho pedido aos alunos, eles estão a fazer um trabalho que seria interessante, que estão a criar um videoclipe, os do 12º, a criar um videoclipe sobre a interpretação de poemas de Álvaro de Campos, através de imagens. Aqui. sim. Mas não sei se ainda vou conseguir inserir isso. Eu acho que vou direcionar o trabalho, o tal projeto, mais para as turmas do 9º ano. Esse é que estou a dar PLNM. Helena, o que eu digo assim, digo a todos, aproveitem este projeto e ponham, não estejam a perder tempo, podem fazer deste projeto algo que vos faça falta já no imediato, por exemplo, porque não aproveitarem esse trabalho que os alunos já estão a fazer para este projeto? Se eu Dizer conseguir assim. carregar os vídeos, Pronto, mas. eles conseguirem. Mas insira também essa parte no projeto e acrescente mais ferramenta, mais uma outra ferramenta. Não precisam de colocar no projeto todas as ferramentas que aprenderam. Não, não é isso. O que eu quero mais é que vocês imaginem o que é, por exemplo, o Word, fazer uma nuvem de palavras. Pensarem um pouquinho assim, olha, aquela esta ferramenta dá muito muito jeito para fazer para esta aula. E, por exemplo, o projeto pode ser só para uma aula, não precisa de ser para muitas aulas, não é? Está a perceber? Tá bem, E sim. se for um projeto execuível, tanto melhor. E se for um projeto que vocês possam já de imediato aproveitar e pôr em prática, ótimo, assim não estão a desaproveitar o tempo, não é? Estão a aproveitar o tempo de formação para algo que vos faz falta. Tá bem. Eu vou ver se este fim de semana consigo adiantar mais algumas tarefas. Espero que me deixem lá na escola. E vamos ver. Isto vai devagarinho. Eu não Bom, eu... estou a conseguir fazer as coisas da maneira como gostaria de ter. Gostava de ter tido mais tempo para me dedicar a isto, mas este ano não é possível. Pronto, Ok. é assim. Eu sempre digo, façam aquilo que for possível. Desde o princípio que eu tenho dito que a oficina foi pensada precisamente para muitas situações que sei que existem, nomeadamente no, onde está, onde a Helena se encontra, relativamente ao acesso à internet. E pronto, as condições nem sempre são as melhores. Depois também sei que vocês estão assoberbados de trabalho. Quando colegas me dizem, eu tenho 500 alunos, tenho não sei, tenho que ir dar aulas a duas ou três escolas, eu tenho que andar de não sei quanto de viagem para ir, às vezes, de um país para o outro. Claro que isto são mesmo Claro. situações, não é? E isto acontece convosco. E, portanto, eu estou muito sensibilizada para estas questões e, por isso, quando planeei esta oficina, foi nesse sentido de cada um ir fazendo conforme o tempo, a disponibilidade e as condições que tem. Sempre com muita garra, mas pronto, também sabemos que há limitações. Está bem, Sim, fiquei Helena? mais descansada. Sim, fiquei mais descansada agora quando soube também que os próximos módulos são para completar tarefas também. Exato. E E depois, assim se for fico um necessário. bocadinho mais descansada. Pronto, se for necessário, a oficina penso que termina 24 de fevereiro, ou por aí. Se for necessário, dá também mais uma semana depois dessa data, não há problema nenhum. Pronto, depois na altura combinamos, eu direi quanto tempo dou mais para vocês apresentarem tudo direitinho e, portanto, vamos fazendo as coisas devagar e bem, não é? E conforme Tá bom. as vossas disponibilidades. Ok? Bem, Pronto, tá. e a Helena, Obrigada. agradeço-lhe que me vá dando conta da evolução da oficina, dos problemas que for Sim. tendo, para eu Eu estar não a sei par. se recebeu a minha outra mensagem que eu coloquei mesmo aqui no Sim, Skype da sim, outra vez que houve a sessão síncrona, que eu não podia, tinha que sim. acabar de corrigir os textos para fazer a avaliação. Li, sim, senhora. Tá Ah, bom. então, não há Tá bom. problema nenhum. Pronto. Qualquer coisa, diga. Muito bem. Então, agora dou a Tá palavra bem. à Soraya. Soraya, tem a palavra. Sim, Olá, boa noite. Soraya. Sim, estava só aqui Estamos a a tirar. ouvi-la, sim, senhora. Estamos a ouvi-la muito bem. Então, boa noite a todos. Eu também estou a tentar agora cumprir os prazos e tivemos as férias de Natal aqui. As férias de Natal também trabalho, mas enfim, tenho mais disponibilidade. E então.